Dois Irmãos. Alô, DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos. Arrepia, garoto. Estúdio Dois Irmãos do Gênero. Vamos lá no cartório passar. nome. Estúdio Dois Irmãos Dujan. Banda, açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Você me amou e eu brinquei de amar. Tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Tô aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu. Tome. E ele é todo seu. Tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu. Tome. E ele é todo seu. Tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Você me amou e eu brinquei de amar. Tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal. Acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção. Tô aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu. Tome. E ele é todo seu. Tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu. Tome. E ele é todo seu. Tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Eu tô aqui pra poder te falar que sequência, uma nova emoção. Dois. Ei, onde você vai? O que você quer de mim? Não quero nada, vê se me entende. Só preciso me distrair. Não, não, fica aqui comigo. Eu te cubro com meus carinhos. Não, não, fica aqui comigo. Eu te cubro com meus carinhos. Alô, DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos! Arrepia, garoto! O comandante é o Jandinho e o top DJ Leozinho vai no talentinho. Mais um projeto da MB Saúde que balança a cidade. Eu vou com essa ver furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. Eu vou com essa ver furiosa, é de Capanema e vai tocar agora. É de Capanema e vai tocar agora. Ou eu vou com essa ver furiosa. É de Capanema e vai tocar agora. Viviane Batidão e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Saca Praia. É a onda do bom momento. Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. Ei, onde você vai? O que você quer de mim? Não quero nada, vê se me entende. Só preciso me distrair. Não, não, fica aqui comigo. Eu te cubro com meus carinhos. Não, não, fica aqui comigo. Eu te cubro com meus carinhos. Do Brega, Wickman. Estúdio Dois Irmãos Fusion. Toca tudo no Pará. Vem minha gatinha, nós vamos nos divertir. Vou pegar na tua mão, sair de farra por aí. Eu vou no Pop Live, o Búfalo vai dar um show. Crocodilo tá de onda. Yeah! estúdio, dois irmãos fugiam. Toca tudo do Pará. CDs do Pará. Você também. Deixar tudo por ti. Contigo eu sei que posso confiar.

Anderson e Sávio, os jovens do Mix. Paulo Arthur Produções, produzindo sucessos e você sabe disso. Tá tocando, gatinha bonitinha, vem dançando o morro. Já vai ter tuba e ninguém segura. O Moraes é uma loucura. Vem botar pra cima e não arreda. O Daniel que comanda a festa. E não arreda, e não arreda, e não arreda. Looney Tunes, Looney Tunes. Minha equipe é Looney Tunes. Looney Tunes, Looney Tunes. Minha equipe é Looney Tunes. O som de Macarena vai fazendo nossa esquenta. Dito e Daniel, bota pra cima. Agita, agita, agita. Já vai ter tuba e ninguém segura. O Moraes é uma loucura. Vem botar pra cima e não arreda. O Daniel que comanda a festa. E não arreda, e não arreda. Viviane, batidão. DJ Betinho e Isabelense DJ Mary. A dupla sucesso no Pará. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará. Produzindo as melhores capas de CDs do estúdio Dois Irmãos. Praia. É a onda do momento. No começo foi muito difícil, fiquei meio perdida sem saber o que fazer. Mas o tempo foi passando, a gente ia encontrando coisas pra sobreviver. Você com essa cara de durão, achando que tinha razão, não veio nem me procurar. Agora vem com essa ligação, querendo me pedir perdão, eu digo assim, não dá. Vai ter que chorar. Os melhores CDs do Pará. Estúdio 2!

respeita. Então não tem pra ninguém. Apaixonante. DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Estúdio Dois Irmãos, é uma atrás da outra. DJ Leandro Sena, o DJ Festa do Pará, produzindo as melhores capas de CD do Estúdio Dois Irmãos. Eu vou, de jipe eu vou, de bonde eu vou, na aviação canela, de carona em disco voador. Eu vou de barco, de prancha, de lancha, de skate, de kite, de carroça, de submarina velha eu vou. Viação canela, de carona em busca de amor. Eu vou voando, dropando, boiando, doidinho, correndo, ver o meu amor. Eu vou voando, dropando, boiando, doidinho, correndo, ver o meu amor. Ver o meu amor. DJ não para, não para, não para, não. DJ não para, não para, não para. DJ não para, não para, não para, não.

ela fez. O chifre tá enrolado e ela vem dizendo que foi só uma vez. Ela é uma safada, deu uma chifrada no meu coração. Por isso... Diloc, desculpa aqui o pessoal dono dessa música, que eu gostei muito dela, sabe? Mas eu não consegui pegar a letra, tá complicado, eu fiz do meu jeito. Quer ver? Ô, na papizinha, ele pelo bumbum. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pra essa menina. Chama pra dar um rolê pela cidade, pra um rei da caçulinha. Desde a época do cruzeiro, eu sou pela fundação. Eu só bebo 51, mas minha conta tem 1 bilhão. Sou o rei da caçulinha, meu nome é Johnny Falcão, meu nome. Bota meu CD pra colar no paredão. Na popzinha, me pino com o bom. Estúdio 2, meu irmão. Meu nome é Johnny Falcão. Antigamente, rapaz, cheio de popzinha. Eu pegar a mulher, pegar a menina, pensei. Vou pegar a mulher, vou pegar a mulher, você é de mulher. É, na popzinha, me pino com o bom. Pedi desculpa, mãe, aí que eu falei para a mãe. Na popzinha, me pino com o bom. Gostei dessa nossa. Agora foi pro chão. Puxa o chão, chega, ela. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolê pela cidade, sou o rei da caciminha. Vendi na época do cruzeiro, puxa por uma pegação. Vamos fazer de novo, vai. Estúdio 2, irmãos. A cada sequência, uma nova emoção. DJ Mauro, DJ Maurício e DJ Clayton, os comandantes do Fuja. Eu sou Bob Esponja, calça quadrada. Tô em Belém pra curtir a mulherada. O Patrick ouviu, carro som anunciando. Bob Esponja, hoje tem a dentada. De novo, vai. É o crocodilo, tô todo iudinho. É o crocodilo, tô onde dei pra treze. É o crocodilo, tô todo iudinho. É o crocodilo, tô onde dei pra treze. É DJ Mauri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai. RGC de las Cantugas. Fazendo as melhores produções do Pará. Obrigado, meu Deus.